que vamos pedir? O que você vai pedir? Ainda não sei. Aqui fazem um peixe excelente. Gosto muito de peixe. Você pode me dizer como é o peixe à brasileira? É muito temperado?